E continuando com os trabalhos, porque pra vocês passou, sei lá, o tempo que vocês precisaram pra ver a parte 2 e pra mim passaram 2 dias, vamos começar o programa de quinta-feira, agora. Olha, a primeira batalha da noite já começou a dificultar a situação aqui. A gente teve time Michel Teló, Bia Ferraz e Regiane Balena, que cantaram Chitãozinho e Chororô, Se Deus Me Ouvisse, que assim, já entrego que foi Chororô mesmo, porque foi uma apresentação linda, de um calibre que vocês não têm ideia, de uma emoção que foi perfeito. Bom, vamos falar de cada uma. Foi muito pau a pau, eu acho, a batalha. A entrega agora, eu acho que quem ganhar vai ter que ser uma coisa mais assim, por interpretação mesmo, do que por técnica em si. Porque as duas têm uma técnica sensacional. A Bia, como o Lulu mesmo falou, parece que se entregou um pouco mais. E ela é time João Veras, inclusive, então pra mim é ela que tem que ganhar. Mas tudo ficou muito bonito, as aberturas de voz, não sei o que. Ficou sensacional. Bom, quem ganhou a batalha foi Bia Ferraz, que também é time João Veras. Eu tô dando graças a Deus aqui e dando um ponte que partiu, porque é mais uma que passa. Eu tô acertando tudo, gente. Não tá mole o negócio, não. Tá ficando difícil e eu tô vendo que eu vou penar. Me ferrei. E ninguém quis roubar a Regiane, então ela foi eliminada, infelizmente, mas ela foi muito bem. Então ela pode sair com a consciência tranquila, porque foi muito legal. Enfim, vamos para a próxima batalha. Agora a gente teve time Lulu Santos, Paula Araújo e Samara Bueno. Time Lulu Santos, como eu falei, cantaram Phantom of the Opera. Que legal essa apresentação, diferente, interessante. Um arranjo diferente da música, bem mais rock do que a música é do musical, né? Pra quem não sabe, essa música é do musical, do Fantasma da Ópera. Uma música que eu gosto bastante, inclusive. Mas, assim, individualmente, eu acho que a Paula se sobressaiu com relação à Samara. Porque, ao mesmo tempo que a Samara tava atacando melhor umas notas, a Paula tava como se... Bom, como é que eu posso dizer isso? Ela tava com a voz mais limpinha, sabe? Ela tava com a voz mais certeira nas notas, embora os ataques da Samara nos agudos estavam indo melhor. Eu não sei quem vai ganhar essa batalha, mas eu acho que eu daria essa batalha pra Paula Araújo. Mas quem ganhou essa batalha foi o meu tiro certo, porque eu sou muito vidente, e quem ganhou foi Paula Araújo, senhoras e senhores. Sim, bom, como eu falei, ela tava bem mais redondinha, então eu acho que ela valeu mais a pena ter passado ela do que a Samara, embora a Samara tenha ido muito bem também. E ninguém quis roubar a Samara, então é isso, foi eliminada, e a gente vai pra próxima audição, que pra vocês vai ser rapidinho. Ai, gente, sabe aquelas batalhas bem aconchegantes, assim, que dá vontade de você colocar numa caixinha e... Ai, não sei nem o que dizer. Bom, a gente teve agora Deia Silva e Luiz Celestino, do time da Ivete Sangalo, que foram duas pessoas que eu fiquei de olho nas audições, só que eu não virei porque... Ai, falei, será? Será? Eu tava com pouca vaga, não sei o quê. Bom, enfim, eles cantaram Um Dia de Domingo. Foi uma apresentação fofíssima, fofíssima. Eles estavam muito casalzinho, tava bem legal. Me diverti bastante assistindo eles. Eu não conseguia parar de, sabe, sorrir quando eu tava vendo essa apresentação. E assim, se tiver, peguei, eu vou pegar algum deles. Com toda certeza, lavo minhas mãos. Preciso, porque eles eu já tava de olho. Eu espero que eu não me arrependa depois. Mas é porque foi muito legal, sabe? Os dois têm muito carisma, tanto visualmente quanto na voz. A voz deles tem muita personalidade. Foi uma batalha linda de se ver, que pra mim qualquer um que ganhe tá bem na fita. Tanto a Deia quanto o Luiz. Mas quem ganhou foi Luiz Celestino. Sim, olha, eu fiquei bem dividido com relação a essa batalha. Acho que ele mereceu. Ela também mereceria ganhar. Mas ele mereceu também, então, tanto quanto ela. Ih, tô até perdido. Parabéns, parabéns. Concordo com a decisão da Ivete. Acho que não teria problema pra onde ela fosse correr. E, bom, é, parabéns. Infelizmente, ninguém roubou a ideia. Mas, como eu sempre falo, é o jogo, é o que acontece. E vamos pra próxima batalha. Musicão, duplinha nojenta, time chato. Caraca, olha, vamos lá. Time Lulu, Tati Lacrau e Lúcia Muniz. Decode, da Hayley Williams, né, do Paramore. Que inglês maravilhoso. Gente, que batalha digna de The Voice Estados Unidos, inclusive. Caraca, super produzida, super bem feita, super bem executada pelas duas. Mas assim, pra mim, sinceramente, Tatila deu um banho na Lúcia. A Lúcia tentou acompanhar, assim, tentou, mas eu acho que deu pra ficar quase pau a pau. Mas em um gap, assim, de, sei lá, 10 centímetros... Tatila, pra mim, com certeza ganha essa batalha. Se ela não ganhar essa batalha, eu vou ficar muito chateado. E pra mim, se ela ganhar, se ela não ganhar, eu quero roubar essa menina. Quero nem saber, tô nem aí. Tenho mais um roubo, então, ó, que se dane. Mas quem ganhou foi... Eu errei. Lulu escolheu Lúcia pra continuar na competição, mas pra mim é a estratégia dele, porque eu acho que não vão deixar a garota de fora, Tatila. Alguém vai ter que pegar ela, porque se ninguém pegar ela, cara, não tem porquê, cara, não tem. Ai, olha, bom, mas ela não foi mal, não. Ela não foi mal, não, ela foi muito bem. Ela ganhou merecidamente. Foi a primeira pessoa que eu errei, né, até agora desse programa de hoje. De quem sai e quem fica, porque na terceira batalha eu me abstive, mas nas outras duas eu acertei quem ia ganhar. Então, é, né? Bom, ela ganhou, tá de parabéns. Gente, eu tô muito chateado. Assim, eu vou roubar a Tatila porque ela foi roubada! Parabéns! Gente, ela é muito boa, cara. Não tem como desperdiçar um talento desse. Sinceramente, e Michel Teló foi lá furtivamente, apertou seu botãozinho de bloqueio e roubou a menina, bloqueando a querida Isabela Cristina. Isa, sim, ela foi bloqueada e ficou chateadíssima. Não devia ter moscado, né, querida? Então, bom, eu não quero nem saber. Ela tá no jogo ainda, tá no time do Teló. E eu acho que vai dar tudo certo, né? Porque ela é muito boa. Ai, olha, parabéns. Sério mesmo, de verdade. E eu roubei e agora eu não tenho mais roubos. Então agora é só ficar comentando a apresentação dos outros, pessoal. Vamos guardar a próxima batalha. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Essa próxima batalha foi Bruna de Paula, time João Veras e time Teló, contra Rosana Brown, time Teló. Elas cantaram Coração em Desalinho. E eu vou falar pra vocês um negócio, vou ser bem sincero. Eu detestei essa batalha, porque pra mim não pareceu uma batalha. Sabe o que me pareceu? Duas cantoras solo foram jogadas pra cantar uma música, cantaram duas vezes as partes separadas. E não bondou pra mim, não ficou muito legal. Eu acho que podia ter sido muito melhor. Elas podiam ter tido uma troca muito maior. Essa música é uma música muito animada. Embora assim, elas cantem muito bem as duas individualmente, mas eu queria ver as duas cantando juntas, porque é disso que se trata uma batalha, entendeu? Bom, eu vou defender a Bruna, que tá no meu time, eu espero que ela ganhe. Mas quem ganhou foi... E como eu não erro, só errei uma vez, nunca acabei, foi a Bruna, que... Pra mim, pô, gente, teve uma hora, porque assim, faltou até eu falar, ela deu uma mandada na entrada dela, que foi uma mandada com tanta certeza, foi uma mandada tão, ah, cheguei, entendeu? Que pra mim, ela ganhou ali. Ela tem uma atitude que eu vou ter que defender. Ela é muito boa, ela é sensacional, embora a Rosana também seja, mas faz parte, né, gente? Faz parte do jogo. E a Bruna ganhou e a Rosana perdeu. Não teve roubo nessa rodada. Vamos ver se na próxima rodada vai ter roubo, porque a próxima audição, a próxima batalha tá vindo aí. E eu tô um pouco dividido, gente. Agora a gente teve Lara Alanis e Poliana Caires, do time Isa, que inclusive as duas são do meu time. E ou eu vou perder uma, ou eu vou ficar no 0-0, porque eu não vou perder nenhuma, e aí eu vou me ferrar mais ainda, porque eu acho que pode ser que tenha roubo. Mas não tem como saber, né? Bom, Lara Land e Poliana Caires, muito legal, elas cantaram N do Nando Reis. Bem interessante a escolha, porque a Lara, ela tem essa pegada mais do R&B, como a Isa falou no VT. E a Poliana parecia estar mais na zona, assim, numa zona mais de conforto. Então, eu acho que a Poliana se saiu um pouquinho melhor. Mas eu achei que ficou muito legal quando elas abriram voz. Esses, pra mim, foram os pontos mais altos da apresentação delas duas. Então, eu particularmente acho que a Poliana, por ter menos vícios com relação a cantar só em inglês, porque é o caso da Lara, acho que levou a melhor nessa batalha. Era quem eu escolheria, ainda mais as duas estando no meu time, né, na equipe que eu montei. Bom, quem ganhou foi Lara Alanis, que deixa um total de muitas pessoas chocadas, porque eu fiquei chocadíssimo. Não que eu não tenha acreditado nela, mas assim, eu esperava que fosse pro outro caminho. Bom, ótimo, gostei que ela tá no programa, ela é muito boa também. Mas assim, acontece, e agora eu quero ver se vai ter roubo pra Poliana, né? Eu acho que vai. E teve roubo, como eu falei, gente. Não iam deixar uma voz dessa passar. Bom, a Poliana continua no jogo, graças a Deus, porque ela é muito boa. Graças a Deus não, né? Graças a Lulu Santos, que também é um deus, né? Maravilhoso. Mas é, muito bom. E eu que tô ferrado, porque eu vou ter que fazer uns cortes aí pesados. Eu tô bem complicada a minha situação. E a próxima batalha, é, gente, vai ter que ficar pra semana que vem, no último programa das batalhas, semana que vem, que eu não sei como a Globo vai fazer, porque vai ficar meio picotado, mas é, né? Bom, eu vou ficando por aqui, você me ouviu, eu sou João Veras, esse foi o Quinta Cadeira dessa semana, muito obrigado pela companhia de todos, não se esqueçam de conferir o conteúdo no site, que é www.cinefans.com.br. E de conferir as nossas redes sociais, @cinefãsoficial no Instagram e no Twitter. E eu espero vocês semana que vem, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, no mesmo bate-dia, no mesmo tudo. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau.